acordou. Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricetina. E a criança dormirá em paz, porque Auricetina elimina dor de ouvido e combate a purgação. Auricetina. Ouça hoje este nome para ouvir bem toda a vida. Dorme, dorme, menina, com Auricetina. ZYE 954. Ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG 853. Onda tropical 60 metros. 104,3 FM. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.